Caramba Cast, está começando mais um querido sensacional Caramba Cast. Calma aí que toda vez eu me esqueço que cast estamos. Isso, eu tô ficando com amnésia de Caramba Casts. Enfim, estamos... 85, não, se não me engano. 88, estamos... 88, foi o que eu quis dizer. Isso, estamos... Caraca, passou 87, ninguém cantou a musiquinha? Que música, 87. Né? Mas não é 87, é no 67. Rafa, lixo. Mas, é 67. E por que, que ninguém cantou no 67? Também já passou. Deve ter cantado, mas... 88º cast pra caramba. Opa, cast em minha homenagem. Isso, octa. Alguém me chamou. Falei. Para os íntimos, 88 casts aí de Carambas Casts. Bom, galera, vamos apresentar a galera que está conosco aqui, né? Para começar o nosso 88º. Por favor, Rafa. E aí, galera, último cast do ano. Já vou logo avisando para vocês que nós vamos entrar de recesso do Caramba Cast e voltaremos no ano que vem com novidades quentinhas para você, novidades audiovisuais. Gostou, Jaider? Show de bola, mandou bem. Show de bola. É um cast em homenagem ao Octa, da vida do Octa. É o octagésimo. Ah. Octagésimo octavo. Também o Octa aqui conosco. Olá, galera do Caramba Cast! Estou aqui para gravar o nosso querido cast de final de ano. Aquele cast cheio de maravilhas de Natal para todos vocês. E cheio dessa alegria falsa, igual o Octa tá agora. Exatamente. É. Esse ano o Octa vai atochar o rabo de peru. Olá. Ele é o ano inteiro, filho. Que isso, jovem. E também o Matheus aqui conosco. Ai, que merda, velho. Pois é, galera, esse aí, o último cast do ano. Vamos ter as nossas merecidas férias, que vocês vão ter a de vocês, que eu sei que vocês também não aguentam mais. E é isso aí, vamos ao que interessa. Isso. Jajel também aqui conosco. Pô, o Jaider é o rei dos trolls, cara. Eu já querendo tirar meu recesso adiantado aqui, e ele forçando aqui as paradas, cara. Pois nada é, cara, disso, o último cast do ano, sabe? Pra todos vocês ficarem felizes. Porque eu não tô feliz, não. E já aqui conosco também. O Tute não está aqui conosco, porque o Tute... Tute é gay. O Tute é gay, tá isso. Nossa. Mas enfim, o Tute... Chora, Rafa. Ah, não, Rafa. Sai daqui, velho. Mas enfim, o Tutinho não tá aqui porque eu não sei, cara. Não, tô zoando, eu sei, mas é porque já faltou tantos casts aí que já tá virando comum, né, senhor Tutinho? Mas enfim. E é isso daí, galera. O último cast do ano. O último cast do ano aí, se você vai viajar, baixa os casts anteriores aí pra você ir curtindo a viagem aí. Baixa, sei lá, o do Henrique Cristo, o do Garoto Mamilo, enfim, baixa esses casts que foram legais aí pra você sair curtindo aí a sua viagem de fim de ano, enquanto a gente vai curtir as nossas... Isso, Ricardo Juarez também. Enquanto a gente vai curtir as nossas merecidas férias aqui, beleza? Vamos voltar em no ano que vem, começo do ano que vem, em janeiro, por aí. Tranquilo? Mas enfim, vamos começar o nosso cast de hoje. O nosso cast de hoje... Vai falar sobre o quê? Vai falar sobre o Natal, isso, aquela coisa sensacional, assim, que a sua tia te convida pra você ir lá comer aquele... Atochar o rabo de peru. Isso. Você comer aquele peru sensacional. Não, família pobre não come peru, família pobre come Chester, isso mesmo, aquele vocalista do Linkin Park, que todo mundo conhece. And every second I waste is more than I can take. Nossa. Ah, pelo amor de Deus. Mas, pelo amor de Deus. Mas enfim, Rafa, inicia o nosso querido cast de Natal. Pois é, né, galera? Natal, uma época bonita, uma época de confraternizações, viagens, de Piru Chester, né? Salpicão. Eita, velho. Todo mundo engorda 5 quilos. Isso. Aquele querido arroz com uva passa também, né? Cara, é muito engraçado, é porque esses dias eu tava no shopping, né? E aí, no shopping, e aí eu olhei lá, tipo, Papai Noel e as mamães Noel, e eu senti tanta pena, mas tanta pena daquele Papai Noel, que deve ser o pior serviço do universo, você fazer com que as crianças sentem no seu colo, cara. E aí, pô, velho, você dá um pirulito pra ele. E sabendo que você ganhava milhares de reais com esse trabalho. É? Milhares de reais, velho. Cara, por semana. Eu não sei. Mas tem que ser pra justificar um emprego merda desse, velho. A criança chega lá. Tem criança que tem medo do Papai Noel. O Papai Noel é um bicho assustador, cara. Você já viu? Já viu o tanto que o Papai Noel... Imagina, velho, se tivesse um gordo de vermelho com barba branca descendo pela sua chaminé, eu ia pegar um taco de beisebol e bater nele? Ia acender a chaminé. Mas dependendo do presente que ele trouxer pra mim, eu posso até achar ele um bom velhinho. Se ele falar, trouxe um carro, falar, eu te amo, velho Noel. Entendeu? mas eu tava lembrando aqui qual que foi a vez que eu deixei de acreditar, tá ligado? Eu acreditava e tal, tem foto aqui com o Papai Noel no shopping. Mas eu deixei de acreditar porque é uma tradição de família que todo Natal a gente vai pra casa da minha avó. E todo Natal, algum tio se veste de Papai Noel. Só que teve um dia que meu pai se vestiu de Papai Noel. E aí eu olhei e falei, Papai Noel! Tá ligado? Meu pai! Minha mãe falou, cala a boca! Eu falei, é o meu pai, mano! Aí eu falei, mãe, é o pai que tá vestido de Papai Noel. Aí minha mãe falou, Rafa, é porque, tipo, o Papai Noel pôde vir e tal, blá, blá, blá. Aí eu fiquei, tipo, olhando pras pessoas e rindo da cara das crianças, falando, tolo, você pensa que é Papai Noel, mas é o meu Papai Noel, idiota. mas eu acreditava mesmo. Mas aí depois, a minha filha, ela começou a esculhambar, saca? Colocar tio bêbado pra fazer Papai Noel, tá ligado? Nossa. Teve um dia que colocaram minha tia pra fazer o Papai Noel, bicho. Botaram minha tia pra fazer o Papai Noel, tá ligado? E aí toda vez... Mas aí, tipo, é uma tradição, porque sempre vão ter as criancinhas da família e tal, e vão acreditando, tá ligado? E vão acreditando mesmo. Mas eu sempre... Eu não lembro, assim, da época que eu acreditei. Mas eu lembro da época que eu deixei de acreditar, que eu já sabia que era meu tio. E eu ficava com muita vontade de contar pra todos os meus primos. Minha mãe nunca deixava. Minha mãe, cala tua boca. O seu tio tá aí com dor de barriga. O seu tio não é o Papai Noel, tá ligado? Tipo... Seu neto disso é incrível, né? É. Vocês lembram quando foi a época que vocês esqueceram? Tipo, deixaram de acreditar no Papai Noel? Direito não, velho. Eu lembro que um belo dia eu estava no Natal e eu falei... Meu Deus, você não é o Papai Noel. Aí minha mãe falou, Papai Noel não existe, é a gente que compra o seu presente. Aí eu fiquei, não. Agora a coisa ficou séria. Não. Minha vida foi uma mentira. Cara, comigo, minha família sempre foi meio que desastrada. Porque, tipo, eles iam comprar presente comigo dentro do carro, entendeu? Aí, tipo, eles iam lá, o que eles foram fazer que eu não posso ir? E, tipo, ele chegava com sacolas imensas e tudo mais. Eu, mãe, eu vou abrir aqui. Não, você não pode abrir. Aí, tipo, porra, por que eu não posso abrir? E, tipo, eu ficava com esses questionamentos. E de noite, as noites de Natal, eu não dormia pra eu ver quem colocava meu presente. E, tipo, uma vez eu vi o povo chegando lá e colocando presente. Eu, porra, tem uma coisa você errada. Falou... Sacanagem, mano. Então, Papai Noel, velho. Então, tá de greve. Pois é, cara. Eu sempre meio que não acreditava, justamente porque. Por conta disso, entendeu? Agora, acho que minha mãe nunca fez muita questão de ficar, tipo, colocando presente debaixo de árvore de Natal e tal, porque isso nunca aconteceu muito não, aqui em casa. É, eu sei que não tem nada a ver com Natal, mas o que eu acreditei muito durante algum tempo era a fada do dente. A fada do dente eu acreditei. E eu colocava moedinha, no outro dia tinha moeda. Eu colocava o dente, no outro dia tinha moeda. Eu falei, colocava uma moeda, tipo, multiplicava o negócio. lanchonete, colocava a moeda e tinha um dente lá. Eu falava, que esse dente? Que porra é essa? Ai, é, minha lembrança de Natal, a minha lembrança de Natal mais antiga, e, tipo, acho que é a única, porque eu não tenho muitas lembranças. É, eu tava lá na minha antiga casa, e aí, tipo, meia-noite, tal, do dia 24 pro 25, minha mãe me levou lá pra fora, pro quintal, mandou eu olhar o céu, tipo, e aí, velho, eu vi estrelas cadentes, saca? Tipo, foi muita coincidência. Eu vi estrelas cadentes, e aí, quando eu voltei, velho, tinha presente lá dentro de casa. Eu, caralho, que lindo, Diegão! Que tipo de bruxaria é essa, maluco? Sacou? Caralho, Diegão, a tua lembrança de Natal foi tipo escrota de você não, acreditar pra toda a sua vida. Essa é a única, sabe? Até você ficar mongol gigante com 14 anos, tá ligado? E acreditar no Papai Noel. Não, véio, mas foi 14 anos que você pensa. Mentira. Diegão. E você, Octão, qual foi a última vez? Ah, do último Natal. Da última vez que eu acreditei no Papai Noel. É. Uma boa pergunta. Foi quando eu descobri que era o meu tio, velho. Caralho, esse tio, porque um belo dia a gente tava lá na festa de Natal, né? Aí, velho, ele sempre entrava, né? Todo vestido, certinho, saca? Aí um belo dia, velho, ele só veio com a camiseta vermelha e entrou, velho. E todo mundo. E eu olhei assim, velho. Cadê o Papai Noel, velho? Cadê o Papai Noel, velho? Aí ele, não sei o que, aí todo mundo explicando, não tinha, não tem Papai Noel, blá blá blá. E você chorando. E era só seu tio, que não sei o que, aí eu falei. Mentira! Não, eu nem chorei. Só que tava. Aí. Eu tive uma crise compulsiva de choro. É, eu chorei. Caí no chão, quase morri empalado. Eu nem chorei, eu desmaiei na hora que eu tinha carregando meu presente, tá ligado? Ai, velho. Eu lembro que minha família sempre tem. Sempre que. Porque é engraçado que as famílias da gente ficam sempre mais caridosas no Natal, né? Então você sempre tem que ganhar um presentinho, sempre tem que lembrar de todas as pessoas. E quando você é criança, você ganha um monte de presente. Mas depois que você cresce, os seus tios, foda-se. Foda-se você, porque você é grande. Você não acredita no Papai Noel e você não tem que manter a magia. Então a criança ganha tipo um mega caminhão Hot Wheels, tá ligado? Eu ganhei uma vez uma calculadora. Véi, quando eu era pequeno, véio, eu me senti inútil, tá ligado? Tipo, porra, só eu tô ganhando presente. Tipo, eu não dou presente pra ninguém e tal. E aí, caraca, eu não tenho que pensar nisso. E aí, velho, tipo, porra, eu pequeno ganhando, todo mundo dando presente, me dando presente, eu, caralho, e, tipo, como eu vou recompensar essas pessoas por me darem presente? E aí, velho, eu tenho que conviver com isso até hoje. Você falou, não, obrigado. Não, eu aceitei, tô convivendo com isso até hoje, as pessoas me dão presente, eu nem me importo em retribuir, não, tá? Pois é, eu não, também tava muito ocupado brincando quando, em vez de pensar em retribuir. Aí, tipo... O pai, velho, é que o seu estágio de criança é o seguinte, você é criança, você descobre que você deixou de ser criança quando você para de ganhar presente de Natal, ou de Dia das Crianças e tal. E você passa a ganhar meia e tudo, né? É, passa a ganhar roupa. Véi, e aí, tipo, eu acho que essa é a parte mais depressiva da vida de qualquer pessoa, velho. A fase de transição de criança pra não mais criança, saca? Nem adulto, nem nada, não mais criança. Você para de ganhar presente, de repente. Ou você para de ganhar brinquedo e começa a ganhar só roupa e outras coisas. Ou você para de ganhar presente, ué. Eu lembro do melhor presente de Natal que eu já ganhei, que eu lembro que foi uma... Eu não tenho muitas lembranças de presente de Natal. Tem uma de aniversário que eu lembro que eu fiquei, tipo... Minha cabeça explodiu quando eu não acreditei que meu pai tinha comprado aquilo pra mim. Porque, tipo, a gente ganhava bons presentes, mas, tipo, era diferente daquilo que eu ia ganhar, né? Porque ganhava brinquedos, tipo, carrinhos. No Natal, eu adorava, tipo, motinha, fazia coleção de motinha, sabe? Aí teve um dia que minha mãe chegou, sabe um autorama? Uhum. Aí tipo, minha mãe me deu um, aí, tipo, eu fiquei, tipo, aaah! Mas aí no meu aniversário eu já era mais velho, nem acreditava, tipo, no Papai Noel mais. Aí meu pai falou, não, eu não tinha ganhado presente de aniversário. Meu pai, não, eu tô chegando aí com teu presente de aniversário. Eu falei, beleza. Meu pai chegou lá com uma mesa de ping-pong, viu? Eu falei, sai correndo. Roupa, tava na mesa, tá ligado? Pois é, tipo, a lembrança de presente de Natal mais épico que eu já tive foi, tipo, eu não lembro quanto tempo tem, mas tem muito tempo. É que uns dois meses antes de Natal, do Natal lá pra outubro, novembro, eu ficava indo, tipo, lojas de brinquedos, Re-Rex, essas paradas, pra olhar os presentes e pensar, pô, esse aqui que eu vou querer de Natal esse ano. Agora eu lembro que eu vi um caminhão de bombeiro, que ele virava um robô e tinha uma espada e uma arminha. E, velho, eu preciso disso! Meu maior, é isso aqui que eu quero de Natal. E ela, ah, não, filho, é muito caro, a gente não vai poder comprar isso, não. Eu, ok. Aí, tipo, aí minha mãe foi e comprou outra parada lá pra mim no mesmo dia. Aí meu pai me deu um carro no Natal. Aí, pô, legal. Caralho, no Natal uma criança já ganhou um carro, velho. Não, tipo, o carrinho de controle, saca? Tá aí o filhão, aí, já tô comprando teu carro logo, com 8 anos. Um carrinho de controle remoto. Aí o carrinho de controle remoto. Aí minha mãe, ó, Matheus, tem mais um presente aqui, ó. Deve ter sido o Papai Noel. Ela falou, desse jeito, não vou esquecer nunca. Aí eu abri e era o maldito caminhão. E eu, caralho, o jeito que o Matheus falou pra mim. Tipo, ele falou com essas palavras, não vou esquecer nunca. Véi, Papai Noel, eu te amo. Véi, teve um Natal, véi, que foi muito. Aí depois, não, eu lembro que no começo de abril meu irmão quebrou o caminhão. Caralho, véi. Matei meu. Teve um Natal, véi, que eu lembro que foi um Natal muito louco. Porque, tipo, eu tinha saído com a minha mãe. Aí eu falei, mãe, o que você vai comprar pra mim de Natal? Ela falou, não vou comprar nada pra você não. Você ficou me enchendo o saco o dia inteiro. Aí eu, ah, não, mas não sei o que, tal, lá. Aí, beleza. Aí chegou na noite do Natal, saca? Aí na noite do Natal, velho, tipo, todo mundo ganhando presente. E eu lá, sem nada. Todo mundo ganhando presente, todo mundo abrindo presente. E eu lá, sem nada. Aí, beleza. Aí eu pensei, o meu é por último, né? Aí quando pensei que não, todo mundo parou de abrir presente. E o pobre Oscar foi. Aí eu, caralho, velho, eu não acredito que não deram nada. Aí do nada chega meu pai. Ah, não, tá faltando um, pera aí. Aí ele pegou, trouxe uma caixa, assim, embrulhada. Aí na hora que eu abri, tinha um Super Nintendo dentro da caixa. E era pra mim. Caralho! É, tem presente. Eu dei mortal de costa, velho. Não, você não... falou, Nintendo 64! Nintendo 64! Papai! Você falou Super Nintendo! Começou a bater na casa assim, né? Quebrou o negócio. Cara, eu lembro que. Tem duas coisas que. Uma é que eu me lembro e uma é que eu acho sacanagem. A que eu acho sacanagem é colocar criança que não sabe, não consegue nem sustentar o próprio pescoço pra ir lá no Papai Noel, tá ligado? Que maldade. A criança morre de medo do velho Noel, velho. Porque ele é um bicho assustador, cara. Não, como é que você vai colocar uma criança lá e falar, ho, ho, ho, toma um presente? Caralho, que medo, velho. E eu, quando era pequeno, que achava que esses Papai Noel de shopping era presente dentro da sacola, e não doce, balinha, pirulito. É. Eu já pensei isso também, preciso, assim, depois da primeira desilusão. Eu preciso ir lá. E aí eu acho depois que da primeira desilusão, não era. Na verdade, o Papai Noel do shopping só tá lá por causa da sua mãe, né, que quer tirar foto. Óbvio. Uhum. Depende, se a barba for verdadeira, não. Se a barba for falsa, é. É, eu lembro que na casa da minha avó, né, na roça, a gente já fazia o Natal. Na roça. Mas é roça lá mesmo, é roça, tá bom. É porque você demorou tanto pra falar que na casa da minha avó, lá na roça. Não, eu ia falar chácara, mas é chácara. É roça mesmo. Aí, tipo, lá na roça, lá na casa da minha avó, a gente fazia o Natal e tal, ficava lá brincando. E aí, as mães da gente, isso quando era bem pequeno, já emendava, né, Natal, Ano Novo, lá na casa da minha avó. Uhum. Só que, tipo assim, a casa da minha avó tem a cidade, e a casa da minha avó, ela é fora da cidade, porque ela é roça, então, mas, tipo, é pertinho, tipo, deve ser, tipo, 5 quilômetros, dá 10 quilômetros, 5 quilômetros da cidade, sacou? Uhum. É, 5 quilômetros, até menos. Aí, beleza. Meus tios, minha mãe, todo mundo deixavam as crianças no Ano Novo sozinhos. E iam curtir o Ano Novo na única parte. ia pra Haripad e deixava as crianças lá, cara, sozinhas. Agora que eu tô lembrando disso, eu lembro que um dia antes do ano novo, levavam todos os netos, que não são poucos, porque os irmãos do meu pai são 10. Tá, puta que pariu. Levavam os netos pra escolher filme, né? Tipo, a gente colocava tipo 5, 6 filmes. E era a coisa mais feliz do mundo. Mas aqueles filmes que não ficava Forever Alone, você locava os filmes e os pais pensavam que aqueles filmes era a retribuição pra deixar vocês sozinhos pra ir pra balada. E eu morria de vontade de ir pra balada. Pai, eu quero ir pra balada, pai, eu já tenho 12 anos. Tá pegar ligado? A cocota, pai. Quero pegar a cocota, pai, eu já tenho 12 anos, mãe. Eu ganhei um robô que é um carro de bombeiro e que tem uma espada, mãe. E o meu irmão quebrou, tá ligado? Aí eu queria ir, aí minha mãe nunca deixava. Aí agora que eu posso ir, eu não quero. Porque eu prefiro ficar vendo filme. É sério. Mas eu lembro disso, cara. É muito engraçado. E no Natal sempre dava os presentes lá. E depois que eu fui crescendo, eu fui percebendo, notando que eu já tava crescido, né? Que nem o Gegel falou e o Matheus, que os presentes eles vão caindo, decaindo, tá ligado? Você vai ganhando roupa, aí tu ganha blusa, short, né? Aí depois tu ganha meia. Aí depois você ganha cueca. É. Aí depois você ganha caneta. Calculadora. Calculadora. Cortador de unha tenso também. Puta. Material escolar. Cabelo. Véi, eu acho que pra tia velha, o sonho delas é 1,99. Tá chegando Natal, entra no 99, parece que é o sonho, tá ligado? Fala assim, ó. Ah, quanta coisa eu posso comprar pros meus sobrinhos, tá ligado? Moça, quanto que é essa borracha que faz? E esse lápis que dobra, tá ligado? E esse lápis gigante? E esse lápis que parece um doce? Você lembra aqueles lápis que parecem um doce grande? Assim? Moça, quanto é esse Durex? Tipo, ó, pra homens, eu acho que a coisa mais bizarra pra dar de Natal é cortador de unha. E, tipo, pra mulheres, que tipo minha mãe aqui, toda vez que a gente vai nesse negócio de amigo oculto e tudo mais, minha mãe sempre tem o dom de ganhar vasilha, cara. Não sei se é só ela ou se as outras mães também ganham em Amigo Oculto, mas ganhar vasilha. Aqui em casa tem tanta vasilha que a gente ganhou de Natal, que puta merda, mano. Agora, interessante, no Natal são os Amigos Ocultos. Amigos Ocultos. Não, velho, interessante no Natal é... Eita, tem pavê! Mas esse pavê aí é pavê ou pra comer? Nossa, que merda, né, velho? Véi, sempre tem que rolar essas piadinhas, velho. É um fato, velho. Sempre que bota pra ver na mesa, tem que rolar essas piadinhas. E velho, você só sabe que é Natal, velho, se passar o especial do Roberto Carlos. Óbvio. Por isso é um que teve há uns meses atrás, aí, acho que em outubro, sei lá, estavam falando que era Natal. Porque eu não sei por que o Roberto Carlos tava cantando na Globo. Pois é, mas esse ano, pasmem, não vai ter o especial de Natal, Roberto Carlos. Óbvio, porque não, já teve. Não, porque eles vão reprisar o que teve anteriormente. Sim. Que é o Roberto Carlos em Jerusalém, né? Em Jerusalém, exatamente. É porque o Natal foi mais cedo esse ano. Aí agora não vai ser Natal. É, não, e tem outra também. Você só sabe que é final de ano, quando começa aquela música da Globo. Hoje é um novo dia. Caralho, velho. William Bonner é carteiro, velho. Tu viu? Caralho, eu vi, velho. Dei pala com aquilo, velho. Mano, é carteiro, feliz em pegar cartas. Eu duvido que se fosse verdade, ele estaria feliz que estaria lá, de Jaiminho lá. De Jaiminho. É. Isso ele tá feliz é porque ele é âncora do jornal, tá ligado? Editor-chefe do Jornal Nacional. Aí agora, se fosse. Nego botou o Faustão de alguma outra coisa lá que eu esqueci. Garçom. Garçom, velho. O garçom, eu se tivesse uma churrascaria que o garçom fosse o Faustão, eu nunca mais iria lá. Porque ele nunca ia deixar você escolher o pedido. Ô louco, é bicho, pão com alho! Ô louco, bicho! Ô pão com alho, ô louco, bicho! Coração, ô louco, bicho! Costelinha, ô louco, bicho! Quem sabe como eu vivo! Será? Ai, ai, velho. Além dessa música também toca aquela que é épica de Natal. Trilentendendem, puta que pariu, cara. Nossa. Cara, quando toca essa música, sei lá, o toque, né? Sinto a essa é a música de Natal, igual aquela música lá, é a música da festa junina, tá ligado? E quando começa a tocar essas músicas, você já sabe em qual época do ano você tá. As músicas véi, do Piriri, velho. Essa música tá... Sabe o que que lembra, velho? Lembra isso aqui, ó. Calça jeans, R$57 de Natal da Tesoura de Ouro. Que eu falei, é do saldão de estoque, tá ligado? Que vai... Saldão de estoque, Bolieri, você não pode perder, tá ligado? É muito engraçado essa palavra. Mas, velho, eu não sei porquê, não sei se só eu, mas quando começa a tocar aquela "Hoje é um novo dia", dá uma tristeza, não dá? Dá mesmo, tipo, uma parada estranha, tipo, caralho, que merda, o ano tá acabando. Você tem a impressão que o mundo vai acabar, tá ligado? O ano tá acabando, o mundo... Parecendo que sua vida tá chegando ao fim, tá ligado? Você tá definhando. Tá... Essa daí não dá tanta tristeza em mim, não. Dá mais tristeza... Agora, essa dá tristeza demais, que é aquela... Então, é Natal. Cara, chega e escorre a lágrima, assim, tá ligado? Meu Deus. É ruim, velho. Véi, Gal Costa no Natal... Véi, Natal sem Gal Costa não é Natal, velho. Quando passa essa música aí, tipo, passa aquele carrinho pedindo cesta básica e coisa. Cara, aí é que a parada fica tensa, mano. Hoje, velho, eu fiquei espantado. Eu não entendi muito bem o que o cara tinha falado no final, mas eu tava no final, beleza, parei, né? Aí veio minha mãe e tal. Aí, beleza, o cara pegou assim, estendeu a mão. E falou, você não tem uma nota de 50 de 100 pra falar só um Feliz Natal? E eu falei, é o quê? Nota de 50 de 100? É, que merda. Eu nunca tinha visto isso, não. Eu tinha trocado pra passar o Natal. Agora, você não tem uma nota de 50 de 100 ali pra eu montar minha boca de fumo? Não, não, não tem. Cara, eu primeiro não entendi. Eu pensei que era tipo 50 centavos quando ele falou, né? Mas depois, quando ele passou, ele caminhou e a ficha caiu. E aí eu olhei pra minha mãe, assim, com a cara de porra é essa, né? E falando, ela falou nota de 50 de 100, minha mãe, foi. Aí eu, meu Deus. Será que alguém já deu 50 contos pro cara, velho? Sei, vai ver que ele... Óbvio que não. Vai ver que ele vai pedir pro Papai Noel, alguma coisa do tipo. Velho, eu não sou filho do Santos, velho. Se eu fosse, eu dava. Ah, oi. Sei lá, tem muitas histórias de Natal, mas eu lembro que... Depois que eu cresci, eu sempre gostei de participar das paradas na família. Então, o que acontecia? A minha tática, como meus filhos, tipo, sempre gostaram de zoar, brincar lá comigo lá, eu era a isca. Então, eu ficava distraindo os primos até a galera vestir o Papai Noel, e o Papai Noel se vestia. Aí chegava lá, eu tava lá distraindo a galera, de repente entrava o Papai Noel, as crianças ficavam tipo... E aí o Papai Noel entrava, começava a chamar por nomes, os presentes e tal, entregar os presentes. Mas na hora de ir embora, todas as crianças queriam correr atrás do Papai Noel pra ver ele entrar no trenó. E isso era um problema, porque você tem que falar, calma, calma, você não pode ver o Papai Noel entrar no trenó. Por que que eu não posso ver o Papai Noel entrar no trenó? Caralho, é foda você dizer por que que você não... pode deixar a criança ver o Papai Noel entrar no trenó, tá ligado? Mas você inventava uma desculpa qualquer, e as crianças, ah, lógico que eles daí já sacam já, né, velho? Já? É, mas eu sempre ajudei a distrair as criancinhas no Natal e falar que o Papai Noel estava indo para casa, e sempre meus tios faziam o Papai Noel manco, não sei porquê. Era só falar, pô, é porque o Papai Noel veio de ônibus esse ano, porque o trânsito tá foda. Véi, eu não entendo por que que no Natal tem que colocar uva passa em tudo. É, culpa véi, na real, isso. Na real, velho. Na real, amigo. Véi, eu não gosto de uva passa, velho. Véi, você tá comendo a farofa mó gostosa, véi. Aquele arroz mó gostoso, velho. E enfia uva passa dentro. Cara, eu tava pensando, né? A galera falando, poxa, uva passa, uva é tão bom. Vamos ver se podre é melhor. Como assim? Caralho, uva passa, velho. É a escória... da humanidade é você que gosta de uva passa, cara. Sério mesmo. E no Natal você tem que colocar uva passa em tudo. Em tudo. Tudo tem que ter uva passa. Tudo tem que ter uva passa. A farofa tem uva passa. Não combina. Tem uma coisa que as pessoas têm que definir no Natal. Que doce não se mistura com salgado. Isso é um fato. Entre doce e nojento. Isso é um fato. Isso é um fato. Não se coloca uva passa que é doce numa farofa que é salgada. E não se come feijoada... também, uma melancia e abacaxi. tá ligado? Não, não combina. Não tem como. A maionese também, que você tem, tá gostosa a maionese, mas nego toca maçã e uva passa. Mano, não é salada de fruta. Senhora, velho, é horrível isso, sério. Por isso que eu só como carne. Acabou. É isso aí, velho. Só como carne, velho. Natal é época de engorda. Carne, eles ainda tocham o peru de uva passa, né? É porque dentro do peru, velho, os bichos recheiam com farofa. E na farofa tem a maldita uva passa, velho. Exatamente, velho. Ai, velho, por isso que eu não gosto muito, velho. Pra mim, por isso que a gente gosta tanto de arroz, feijão, bicho e batata frita. Porque combina. Quem gosta? Que combina. Mas nem, eu não ligo. quem que tá comendo no Natal? É, tipo, tem umas coisas. Quem tá comendo no Natal, ligando se vai engordar, não é verdade? Antigamente, cara, é engraçado, tava vendo a diferença do Natal de antigamente pra hoje em dia. Tipo, se eu fosse uma criança nos tempos atuais, eu nunca sairia de casa pra ir ver o Papai Noel no shopping. Eu ia falar, Papai Noel, esse é o meu endereço, manda o Xbox pra minha casa. Entendeu? Tipo, SMS pro Papai Noel. É, cara. Ai, você já mandou sua cartinha pro Papai Noel? Cartinha o quê, maluco? Eu mandei foi um e-mail. É, tipo... Mandei um torpedo pra ele. Papai Noel não tem Facebook, não, mano? Porra. Eu segui ele no Twitter, já tá mandei bom demais. Mandei um torpedo, aí aparece notícia. Polo Norte explode. É, deixa eu contar uma coisa. Que bolsa, raça! É. Posso compartilhar uma história com vocês? Aí nessa. Há algum tempo, tipo uns... 4 anos, 3 anos, sei lá, não sei qual foi a época que Yu-Gi-Oh! Era foda pra caralho, tipo, todo mundo gostava. Acho que era mais tempo, né? Eu tinha um deck fodíssimo, sabe? Tipo, já tinha até participado de competiçõezinhas que tinha nesse escodão da vida e tal. Aí, velho, meu pai, ele trabalha num. Eu não sei qual é alguma coisa, alguma, tipo, alguma filial de correio, eu não sei qual é o nome. Mas é alguma coisa que trabalha pros correios, sabe? E aí, tipo, ele tem amigos nos correios, fica cuidando de cartas e essas coisas. E aí, velho, as cartinhas que as crianças, os carinhas mandam pros correios, sabe? Tipo, Papai Noel, não sei o que, eu quero, não sei o que, sabe? Velho, isso é mó comovente, tá ligado? Aí, o meu pai sabia que eu tinha essas cartinhas e eu gostava pra caralho, o deck de Yu-Gi-Oh. E aí, ele abriu uma cartinha e leu: Papai Noel, eu quero um deck de Yu-Gi-Oh, não sei o que, não sei o que. E ele pediu, tipo, se eu podia dar algumas cartas e tal. Aí eu fui, velho, dei meu deck inteiro pro moleque, velho. Caralho, Gegel. Eu fui Papai Noel, velho, por um dia. Cara, agora eu vou contar uma coisa pra palmas, vocês. Palmas pro Gegel, velho. Essa é uma informação muito legal e uma informação séria. Então... É, semelhante a essa história do Gegel aí, que é muito legal você fazer isso, tem uma campanha dos Correios que chama Papai Noel dos Correios. Aí você vai lá no Correio, no Correio mais próximo da sua cidade, e você entra em contato lá com as pessoas e pergunta onde estão as cartinhas das crianças. As crianças que deixam, as crianças carentes, provavelmente, que deixam as cartinhas lá e perguntam e falam o que elas querem. Você pode adotar uma cartinha, tá ligado? E aí você abre a cartinha e lá dentro vai estar a pessoa, o que a pessoa vai querer, o que a criança vai querer. Papai Noel, eu quero alguma coisa, sacou? Bem, essa campanha é muito legal. Tinha uma cartinha dessas do Papai Noel do Correio que estava rolando no Facebook, que era de uma criança falando que queria ganhar uma barra de chocolate branco. Porque ela nunca tinha provado uma barra de chocolate branco na vida. Caralho, velho. Entendeu? Então eu acho muito legal você adotar uma cartinha dessa, velho. Fazer o Natal de uma criança melhor, mais feliz, sacou? Velho, tem criança que... quando eu li a parada, eu me senti muito mal, velho. Porque se eu quiser comprar uma barra de chocolate branco, eu compro na hora que eu quiser, velho. E a criança nunca provou a barra de chocolate branco na vida dela. Então eu acho muito legal, você não precisa adotar, porque às vezes o presente que a criança quer é um presente mais caro que você pode comprar. Mas então adota essa cartinha com um amigo seu e faça uma vaquinha e compra, sacou? O presente que a criança quer, e aí você chega lá e deixa o presente no correio, o correio vai lá e entrega o presente gratuitamente pra você na casa da criança. É muito legal essa campanha, quem quiser participar quer no Natal dos Correios. É isso aí, galera. Isso aí, então, depois dessa a gente vai encerrando o cast especial Histórias de Natal aqui, beleza? A gente só, repetindo, a gente, esse é o último cast do ano, a gente vai estar voltando ano que vem, 2012, se os maias assim permitirem, com um novo cast para você, o cast 89 lá para janeiro, tranquilo? Isso daí, galera, encerrando o cast por aqui, não se esqueça de comentar, curtir, comente, a gente vai ler só em janeiro mesmo, mas enfim, comente assim mesmo, curtir e twittar aí, tranquilo? E como é de praxe, para encerrar o cast de Natal, hasta la vista, fui, ho ho ho. Que merda, mano! Que bosta, já! Caralho!